hoje nós temos um assunto bastante interessante, só que é bastante abrangente, né? É aceitando o outro. O que é aceitar o outro? Será que nós, como é que está a nossa situação? Nós estamos realmente aceitando o outro? Quando a gente diz o outro, nós, todos, eu me coloco no meio de todos aqui, nós estamos realmente aceitando os outros como eles são? Isso aqui é muito parecido com uma máxima de Jesus, né? Que ele falou na época, há 2000 e poucos anos atrás, que ele dizia assim: amai o vosso próximo como a ti mesmo. Amai o vosso próximo como a ti mesmo. Não tem nada diferente daquilo que está escrito hoje no título, aceitando o outro como ele é. Agora, desenvolvendo essa questão aí, como é que nós conseguimos aceitar o outro? Será que nós temos realmente condição? Não que eu esteja duvidando. Sim, mas estou questionando. Será que nós realmente temos uma ética, uma moral perfeita, um caráter extremamente, digamos assim, bem assentado de aceitar os outros? Será que nós estamos livres de todos os preconceitos? Eu faço essa pergunta: será que realmente nós estamos livres de todos os preconceitos possíveis e imaginários? É claro que não, gente. No momento em que nós tivermos um pequeno preconceito, o que é um preconceito? É um conceito onde a gente cria um pré-julgamento. É um pré-conceito. Tu está conceituando aquela pessoa aquilo que de repente ela não é. Por quê? É um pré-conceito. Eu não sei, não conheço, nunca vi aquela pessoa lá. Ah, não. Mas aquilo lá é... Não, pelo amor de Deus, aquilo lá é angolano, aquilo lá é... como é que é? Senegalês, aquele outro lá é haitiano. Gente, eles são nossos irmãos. Nós aceitamos eles, principalmente aqui na nossa região italiana. A alemã é bem pior. É muito pior. Nós ainda temos aqui uma facilidade maior de aceitar essa miscigenação. Mas nas colônias alemãs é muito difícil. Preto é muito difícil lá se formar. Ou criar alguma coisa, ou fazer alguma família. Então, fica aquele questionamento. Nós, aqui nós, eu também, nós, todo mundo, espiritualidade também, que eles não são perfeitos. Eles estão aqui também para, junto de nós, aprender aquilo que, de repente, a gente conversa aqui. Será que nós vamos conseguir, num futuro próximo, ou mais longínquo, chegar a um mundo de regeneração agindo com preconceito? Agindo com má fé com as outras pessoas? Será que nós vamos chegar realmente, sair desse mundo de provas e expiações, para chegar num mundo de regeneração, onde não existe mais ódio, onde não existiria mais rancor, onde não existiria mais preconceito, onde não existiria mais pessoas que fizessem mal às outras, enfim, um mundo de regeneração, um mundo regenerado. Como é que se consegue um mundo regenerado? Se não, da maneira qual? Regenerando antes as pessoas. Fazendo isso. Agora, se nós estamos falando tudo isso aqui, é tudo muito bonito, tudo muito legal, mas se nós percebermos a mídia falada, escrita, televisiva, nós vamos presenciar pelo mundo afora catástrofes humanas, crimes horrendos, assim, a crueldade na flor da pele de jovens adolescentes, gente, 16, 17 anos. Como é que nós vamos chegar num mundo de regeneração se existem ainda esse tipo de criminalidade? Esse sangue frio dessas pessoas pegarem numa arma, eu não entendo de arma, mas uma AK-45, uma sei lá o que que é, e chegar numa escola e matar lá 18, 20, 30 pessoas. Isso não é só lá fora, aqui no Brasil também. Então, esse aceitando o outro, fica muito longe, né? Fica muito longe de, digamos assim, de nós, de repente, até que conseguimos, de uma certa forma, porque nós aqui, dia vai, dia vem, de tanto escutar isso aqui, dentro do Espiritismo, que é a lei, né, da evolução, de nós aceitarmos as outras pessoas como elas são. E aí fica aquela pergunta: o mundo hoje está mais regenerado que 100 anos atrás? Ou está mais violento? Existe uma maior evolução, digamos assim, do amor, da paciência, da humildade, da alteridade, que na filosofia a palavra alteridade, A-U, é com A-U, alteridade quer dizer aceitar o outro, se preocupar com o outro. Será que nós agimos como? Isso aqui, por isso que falei no início, nós falamos no início, eu sempre falo em nós porque eu não estou aqui sozinho, aceitando o outro. Será que nós, durante o nosso dia a dia, quando a gente de noite coloca a cabeça no travesseiro, a gente naquele dia, vamos voltar ao dia de hoje, nós deixamos uma sequela aberta pelo fato de não ter aceitado uma ideia do outro ou um posicionamento do outro, só porque nós tentamos impor e argumentar a nossa posição? Como é que funciona isso? Não, mas então eu tenho que aceitar tudo o que os outros dizem. Não. Nós podemos argumentar, mas se nós temos uma argumentação, que ela seja sólida, que ela seja coerente e baseada na verdade. Uma aceitação, ela vai se dar dessa forma. A coerência e humildade. Nós precisamos ser humildes, gente. As pessoas que andam com o peito erguido, que parecem pessoas extremamente prepotentes, arrogantes, essas pessoas, elas humilham as outras pessoas, só que o que que elas ganham com isso? E existem muitas pessoas assim, prepotentes, arrogantes, são pessoas assim, que parece que são os donos do mundo. O que que eles ganham com isso? Eles só ganham em troco prepotência e arrogância contra eles. O que eles mandam, eles volta para eles. São flechos, são dardos. Tu tem prepotência, tu vai arrumar pessoas prepotentes para ficar contra ti. Então, essa coisa de aceitando o outro é bastante complicado. Existe o... Como é que era o nome dele? Que escreveu um livro... Editou uma obra fantástica. Como é que é o nome da obra? A República, de Platão. Então lá tem um certo capítulo lá que fala sobre as outras pessoas. Só que naquela época lá existiam escravos, lá na Grécia Antiga. Aí ele colocava os escravos, veja bem, eles colocavam naquela época os escravos, como verdadeiros animais. E a sociedade... Aquela sociedade elevada, que tinha uma certa cultura, eles mediam a pessoa pela cultura que eles tinham, então eram diferentes. Mas, vejam bem, será que evoluiu o nosso mundo? Nós aceitamos escravos hoje? Nós não podemos hoje compactuar com essa ideia da escravidão. Mas naquela época lá, existiam escravos em todo lugar. Aí vem aquela pergunta que eu fiz, que foi feito primeiro: será que existe maior compreensão, existe maior, digamos assim, condições de aceitar o outro hoje, atualmente, ou antigamente? Então, a resposta é o seguinte, vocês analisem, analisem. Antigamente, a violência era muito pior. Era muito pior, gente. Nós estamos evoluindo. Nós estamos num planeta com em torno de 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de habitantes. Vivemos um caos? Não. Existe talvez um caos, mas é um caos, digamos assim, coordenado. Existem suas leis, cada povo tem suas leis. É claro que existem erros, existe coisa ruim, através dos políticos, através de entidades religiosas, que às vezes botam os pés pelas mãos, através da sexualidade e tal. Mas hoje, gente, hoje, as pessoas estão sim dando mais importância ao outro. A gente pode enxergar por aí ONGs, a gente enxerga pessoas de grupos de serviço, de grupos de igrejas e tal, que ajudam um monte os outros. Só que a gente não sabe, porque isso não é divulgado, gente. É divulgado, sabe o quê? O crime, a corrupção, a roubalheira. É divulgado o cara, um acidente lá que matou 6 pessoas. É divulgado lá um ônibus que matou mais não sei quantos lá porque bateu. É divulgado lá um avião que desceu com 200 pessoas e aí morreram todo mundo. Isso, as pessoas é que adoram assistir isso aí. Então, o que é divulgado é coisa ruim. Mas se nós tivéssemos ciência, quer dizer, conhecimento de todas as coisas boas que estão acontecendo hoje ao nosso redor, nós iríamos sim pensar que num futuro não tão próximo, talvez mais longínquo, nós vamos chegar sim num mundo de provas, num mundo de regeneração, saindo desse mundo de provas e expiações. Então a ideia é essa. Por quê? Jesus diz, o próprio Jesus, e lá está no Livro dos Espíritos, todas aquelas leis divinas, as leis naturais, e está lá a lei da evolução. E a evolução não é matar outro, a evolução não é tu dar um tiro no cavalo para fazer o cara descer. Não existe mais isso, gente. Hoje existe sim violência, existe crueldade contra os animais, mas nem falar como era 25, 30, 40 anos atrás. E a gente pode perceber isso. Então, sempre é divulgado o que, em maior ênfase, é sempre divulgado aquilo que existe de pior. E as coisas boas, não são divulgadas. Não são simplesmente divulgadas. Ficam para elas. Por quê? Faça o bem, não importa a quem, sem dizer a ninguém. E as pessoas fazem isso. Faça o bem, ajude alguém, sem dizer nada a ninguém. Que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita está oferecendo. Quando você faz uma caridade, não falar aos 7 ventos. Não, são 4, 8 ventos, sei lá. É bastante tipo de ventos, né? Não vamos falar todos os ventos, falar que nós fizemos isso, falar que... Eu tive a experiência de hoje um cara vir lá e começar a falar isso aí. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso aí é possessividade, gente. Isso aí é dar muita importância ao eu. Não é isso aí, gente. Nós somos nós. Nós somos nós. Passei do tempo. Muito obrigado.